Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que estão ligados no nosso programa. Muito obrigado, viu? Mundo Sertanejo, graças a Deus, a cada dia, só sucesso, só sucesso. E eu fico muito feliz. Olha, para contratar o show do Diego Valadares e banda aí na sua cidade, é só ligar no 61-8257-0991. E a gente vai estar sempre juntos, né? Um show alegre, um show dançante. Diego Valadares e banda aí na sua cidade, 61-8257-0991. Para prefeituras, clubes, casas noturnas, né? E você, para interagir comigo no Facebook, é muito fácil. Acesse a minha página, Diego Valadares, para você pedir os seus alôs, mandar os recadinhos, lindas mensagens. Eu fico muito feliz. E a gente vai estar sempre interagindo. A cada dia, novos amigos. Para você interagir com o Diego Valadares também no WhatsApp, é muito fácil. É o 61-9973-0555. É fácil demais, não é? Ana Clara Souza, em Bom Jesus, Goiás, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos de Bom Jesus, Rádio Alvorecer FM. É só sucesso, né? A minha querida Ingrid Tavini, em São João do Paraíso, Minas Gerais. A Silvana Machado, a todos vocês, amigos ouvintes da Paraíso FM, né? A todos vocês, amigos de Indaiabira. Ô, Zé As Neves, um abraço, viu? Obrigado, viu? A todos vocês de Indaiabira, Taiobeiras, toda a região, aí as fazendas, os sítios, toda a região de São João do Paraíso, ouvindo o Mundo Sertanejo pela Paraíso FM. Um abraço, Lameiro Gomes, Neilza, a todos vocês, muito obrigado, viu? A Josiane Santos, em Aparecida de Goiânia, também o meu amigo Júnior Farias, em Goiânia. Um abraço, os amigos da Cidade FM e também da Rádio Web Goiânia, exibindo o nosso programa. Adriana Ferreira, em Viçosa, Rio Grande do Norte. Ela disse que ficou muito feliz com os meus alunos, né? O Adriana Ferreira, a todos vocês, amigos de Viçosa, ouvintes da Rádio FM da Paz, exibindo o nosso programa. Um beijo, muito obrigado pelo carinho, viu? Jorge e Matheus cantam Enquanto Houver Razões. Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor, fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. E eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor, fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Assim, assim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Quero mandar um beijo para a minha querida Ceissa Lopes, né? Locutora da Rádio Talismã FM. É, me telefonou, muito simpática, uma voz muito bonita, viu, Ceissa? Parabéns, com certeza os ouvintes aí do seu programa aí na Rádio Talismã FM gostam muito da sua voz, né? Obrigado pelo carinho, viu, Ceissa Lopes, um abraço, Babaguinho da Bahia, a Seba, Rubens Gomes, a todos vocês amigos da Talismã FM, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos vocês de Mata Verde, Vila Bahia, Encruzilhada, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Talismã FM. Ceissa Lopes, um abraço a você, viu? Todos os nossos locutores, todos da equipe da Talismã FM, aí em Vila Bahia, Mata Verde, Encruzilhada, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Vamos em frente ao som do viola, traz para vocês Bermin e Carlos Royce cantando Canoa Velha, indicação sempre do meu amigo Zé dos Passos, da Conceição, os amigos da Rádio Beira Rio FM, em São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Cantam Bermin e Carlos Royce. Mundo Sertanejo, ao som da viola.

Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Vamos em frente, meu amigo Oscar, Oscar de Oliveira Silva, em Tocantinópolis aí, ouvindo o nosso programa pela Rádio São Francisco FM de Porto Franco. Tocantinópolis é Tocantins, ali próximo a Porto Franco, né? Um abraço, Oscar Silva, todos vocês amigos de Tocantinópolis, de Porto Franco, de toda a região, ouvindo o nosso programa pela Rádio São Francisco FM. Um abraço à família Chaves, todos vocês amigos da São Francisco FM. Aê, Nelinho Ramos, Nelinho Ramos, Rádio Alternativa FM de Rubinho. Aí um abraço a todos vocês. Rubinho não, Diego Valadares, é Rubim. O nome da cidade é Rubim, Minas Gerais. Um abraço, Nelinho Ramos, a todos vocês de Rubim, Estadão de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Aê, um abraço a todos vocês, Carla Souza, todo mundo ouvindo o nosso programa aí em Rubim, pela Rádio Alternativa FM. Vamos em frente. Quem canta bonito agora, Paula Fernandes, Amar Alguém. Mundo Sertanejo. Como vento numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Capaz de amar, amar simplesmente. Você veio em vez. Veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Amar alguém

voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos em frente, estamos de volta. Algeni Tempestade em Érico Cardoso, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Artemisa Oliveira, em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvindo o nosso programa pela VGFM. Um abraço, muito obrigado. Craiane Santana, em Porto Walter, no Acre, ouvinte da Rádio Ocidental FM. Flavinha Pinheiro, toda a equipe da Ocidental FM. Vou tomar água daqui a pouco, viu? Depois que eu anunciar a música, vou tomar água natural, é... Pra molhar a garganta, fica bom demais, né? Pra molhar as palavras. Artemisa Oliveira, em Vargem Grande do Rio Pardo, muito obrigado. Craiane Santana, em Porto Walter, no Acre, todos os nossos ouvintes da Ocidental FM, muito obrigado. Ô, Nonato Costa, um abraço, muito obrigado, viu, meu irmão? É, todos vocês aí. Ah, meu amigo Jacinto Ferreira, em Cuiabá, Mato Grosso, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Gesivan Santos, em Castelo, no Pará, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Aí no Pará, Castelo dos Sonhos, Cidade FM, o Douglas Araújo, todos da equipe, muito obrigado. Obrigado, viu, pelo carinho e pela parceria de vocês. Canta bonito, Victor e Léo. O tempo não apaga. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz. Desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente, ouvimos aí com a dupla Victor e Léo, O Tempo Não Apaga, linda música, não é? Minha querida Juliana Santos em São Paulo, Natália Pava em Araçu, Goiás, ouvindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado. Minha querida Arleide Silva em Santa Luzia do Paroá. Arleide Silva, um beijo pra vocês aí, viu? Ouvintes da Tropical FM, a todos da equipe, muito obrigado, viu? Tropical FM e Pindorama FM, duas parceiras aí em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, também em Açailândia,